Érica, eu acho que essa geração minha, eu vejo muito, eu e Daniela, a primeira vista, assim, eu vejo muito exemplos dessa coisa da performance. Eu acho que a gente não consegue fazer show sem performance, sem bailarino, sem alguma coisa além da música. Eu e Daniela somos muitos isso. Depois isso de Ivete, trouxe isso também. Isso. Claudinha Leite agora também, tá trazendo balé, tá trazendo uma certa performance pro show dela. Isso é bacana, eu acho que ilustra mais ainda o trabalho da gente. Dá mais cor. A música baiana, que já é uma música pra cima, alegre, contagiante, eu acho que enriquece o trabalho, né? Mostra um outro lado do artista, o lado da dança, o lado da performance, o lado da poesia para quem escreve também. Isso é fantástico. E DVD, pra mim, eu acho que tem que ser um projeto grandioso, né? O DVD, eu acho que foi muito banalizado. Hoje o artista vai lá num show ali na esquina, filma um show qualquer, lança um DVD. Pra mim, não. Pra mim, DVD é um cartão de visita. Que vai ficar na história, é um registro, é uma imagem do seu show. Eu acho que tem que ser uma coisa grandiosa, realmente. E eu não vejo DVD sem um tema. O meu primeiro DVD, o tema foi Salvador. Eu fiz uma homenagem à Bahia, à nossa cidade de Salvador. Lá na Concha Acústica. Então, todo o cenário foi... Fizemos o Farol da Barra, o Elevador Lacerda, as Baianas, a Igreja do Senhor do Bonfim. Até a capa do DVD, a minha foto, foi em vermelho, azul e branco, com as cores da bandeira do estado da gente. Quer dizer, pra mim, DVD tem que ter um tema. Então, o primeiro foi Salvador, e esse agora é a Caixa Mágica, influência até da viagem que eu fiz depois do carnaval desse ano, que a gente foi fazer 3 shows nos Estados Unidos. Eu fiquei lá com minha filha na Disney durante 15 dias e tive que ir a todos aqueles programinhas de criança com ela. Então, muita fantasia ali. Dali veio um pouco essa ideia de fazer a Caixa Mágica. Não é uma coisa circense, não é um circo. É realmente uma fantasia musical que vai acontecer sábado à noite aqui em Aracaju.